Autorizado, autorizado até o portão 02, reporte ao término. aqui é o retorno do Oscar Sino Hotel, informando o término do reboque na posição 2. Oscar Sino Hotel, ciente, bom dia. Bom dia. Zona, escuta. Prossiga. Muito bom dia, senhora. Estamos aqui no Pátio 3, Papa Romeo Alfa Uniforme Índia. Solicito informações sobre qualidade de recepção e transmissão. Alto e claro. Ok, muito obrigado. Tenha um bom dia.